Você tá pensando que na alta sociedade ou vai montar exposição de souvenir de gringo, ou vai fazer a pedra no bico e chá de caridade? Eu não sei não, eu não sei não. Só sei que você vem com 5 o'clock, very well my friend. A crioula leva um short, liga o nome, tem. E deita e rola, e sai comentando que grande malandro é você. Você tá fazendo piada ou vai querer que eu chore? A sua estampa eu já conheço do Museu do Império, mausoléu do cemitério, feira de folclore. Eu não sei não, eu não sei não. Só sei que você vem com reco-reco, berimbau, farofa. Curiola tem o treco, nego faz galhofa. E deita e rola, e sai comentando que grande malandro é você. Você que era um sujeito tipo jovial, agora até mudou de nome. Você infelizmente continua igual, fala bonito, passa fome. Vai ver que ainda vai virar trabalhador, que horror. Trabalho? A minha nega eu morro de calor. Falta malandro se casar e ser avô. Você não sabe nem o que é o amor, malandro infeliz. Amor igual o seu malandro tem 40 e não diz. Respeite uma mulher que é boa e me sustente. Ela já foi aposentada, ela me alisa e me alivensa. A ponta dela está curada e sua mãe tá na rua. Se você nunca teve mãe, eu não posso falar da sua. Eu não vou sujar a navalha nem sair do tapa. É mais sutil sumir da lapa. Eu não jogo a toalha, onde é que acaba essa batalha? E o fundo de catapa, eu não sei não, eu não sei não. Só sei que você perde a compostura quando eu pego, saco a curiola, nego segura, nego coça o saco e deita e rola e sai comentando que grande malandro é você. Eu...